propósito da rejeitada. Godzilla vs Barney, o dinossauro. Manos querem drogas de presente no aniversário. Me chamaram de gênio e de desgraçado. Dei risada ao me ver automutilado. Dei dois trago e três goles 5 vezes. Repeti o número 6, 3 vezes. 666 pedidos de ajuda. Jesus, o Senhor me escuta. Agora entendo o olhar vazio da minha avó. A revolta de querer as coisas melhor. Rodeado pelo mundo e se sentindo só. Meu mano anda pensando em voltar pro pó. Afinal a vida é chata e todo dia é igual. Coisas boas uma hora vão te fazer mal. Eu tô nas Termópolas lutando contra o Darth Vader. Anakin Skywalker já foi alguém bom. Programado pra ser ruim. Eu deveria ter usado mais. Não quero repetir erros do meu pai. Não queria aparecer com a minha mãe. Tô cansado e procurando minha paz. Quero construir um novo amanhã. Se for pra viver igual vivia, prefiro o fim. Não quero mais ser sozinho. Cortando laços, vezes que desabei. Me negaram um abraço. Quase sempre preferi a companhia do maço. Eu me disfarço com um pedaço de giz. Igual Barney, eu só queria uma família feliz. Quase sempre preferi a companhia do maço. Eu me disfarço com um pedaço de giz. Igual Barney, eu só queria uma família feliz. Toda a família reunida só na hora do enterro. Não compartilho seus medos, apenas sangue. Um filme que fala sobre gangues passa na TV. Eu e meu mano numa cena nos vimos morrer. Final do ano tinha reunião na casa do tio Cris. O cheiro bom vinha no nariz dos pratos feitos pela tia Solange. A avalanche de memórias vem uma por uma. Igual Bis, igual Barney, igual Tiluca. Eu queria uma família feliz.